Muitos não sabem o que tá aqui na minha mente. Incrivelmente muitos tentam saber como é. Inconscientemente tenta adivinhar o que sente. O que é vitória pra você se você desconhece a fé? Mas eles querem sim adivinhar, irmão. Saber qual o ritmo que bate meu coração. Que late sua emoção, que late pra testar a fé. Me diz quantos caíram e quantos ficaram de pé. É complicado saber que a gente dá dessas. Se tamo ruim, qual otário que se interessa? Tão nem aí, diz que dessa vez passa. Quando esse otário não faz piada da sua desgraça. Sempre ramela no comentário, faz com que amigos virem seu pior adversário. Usa sua fala de modo desnecessário. Me pergunto por que gente assim não fica no ovário. Uns atropelando os outros, é sem dó parceiro. Os caras chegam até matar pra se manter em primeiro. Pra se manter ligeiro, sabe qual que é? Dinheiro traz felicidade, não só traz o desespero. Na busca do poder, vejo vários se perder. Olhar na frente do espelho e não se conhecer. Achar que é alguém, que é ator de TV. Agora volta pro seu mundo, pergunto quem é você. Não sabe, né? Desfocaram sua realidade. Fez o mundo, faz de conta, toma conta das verdades. Roubaram sua identidade, quem diria? Por isso hoje em dia ninguém cria, só copia. Utopia, fantasia, isso não rompe barreira. Maioria torce pra chegar sexta-feira. Pra curtir com a mina, ficar de boa, tomar a breja, livrar estresse da semana inteira. Os outros dias você fica pampa. Cê come, cê dorme, cê zoa, cê trampa. Não tá nem aí com o que a vida diz. Então eu te pergunto, parceiro, cê é feliz? Não sabe, né? Dá uma lida no dicionário. Felicidade não tem nada a ver com ser milionário. Cê junta sua grana, esquece esperança aí. Quando você morre, o que fica pra herança? Seus bens que vêm quando cê pratica o mal. Seus filhos brigando pra te matar no hospital. Cê no estado terminal, já tá na UTI. Se questiona porque seus amigos não tão nem aí. A caminhada é longa, mas não force o passo. Porque cê vai mais rápido, mais cedo vem cansaço. Física do dia a dia vem sem embaraço. Porque quem para no tempo só ocupa espaço. Cê quer se envolver, quer ter seu lazer. Sai pela noitada fora caçando prazer. Quer satisfazer seu momento privê. Só toma cuidado pra noite não pegar você. Quer realizar seus sonhos? Essa é a hora. O que cê vai fazer quando eles forem embora? Acha que felicidade é dinheiro na mão. Por isso que uma passa coleciona a frustração. Com a ambição que você tem, o que você quer? Carro, casa própria, luxo, fama e também mulher. Todos nós temos sonhos, então vá satisfazê-lo. Só cuidado pra não virarem seu pesadelo. Buscar felicidade longe é embaçado. Porque muitas vezes cê não encontra ela do seu lado. A gente enxerga o que quer ver, então tô preocupado. Porque a maioria hoje anda de olhos fechados. A gente enxerga o que quer ver.